Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Há uma linha que precisa ser traçada. Hoje me dirijo também àqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo como seu Senhor, e talvez que ainda não compreenderam a eternidade da sua alma. Serei direto neste ponto. O seu corpo pode morrer, se decompor e tornar ao pó, mas você nunca, jamais deixará de existir. No dia de hoje, você é você. Amanhã também. E daqui a 1000 anos, você será exatamente você, com a sua consciência, ainda que não esteja mais nesse corpo. Uma observação: se algumas pessoas dizem que não suportam conviver consigo mesmas, que surpresa descobrirem que sua vida nunca vai acabar e que terão a companhia de si mesmas para sempre. Felizmente, não precisamos nos contentar com o nosso próprio ego para sermos alegres, perfeitos e felizes. Tem uma linha que precisa ser traçada entre o hoje e a eternidade. Se recebemos Jesus como Salvador e Senhor no tempo em que vivemos no mundo, Ele nos dará paz e alegria ao lado dEle, paz e alegria que serão por causa dEle, desde agora para a eternidade. Porém, se no nosso tempo aqui, o tempo da nossa escolha, rejeitamos o Salvador Jesus Cristo, vivendo para nós mesmos, ainda que sempre tentando fazer o bem e ajudando o próximo, Ele vai respeitar com tristeza a nossa escolha e vai perpetuá-la, mantendo a nossa vida consciente sempre longe dEle, no lugar onde Ele não estará. Os pecadores que escolheram Jesus vão para Jesus. Para onde você vai?